da origem, atitude eu imponho. Me orgulho é ter caráter e alcançar os meus sonhos. Todos residentes além do bem e do mal, com qualidades permanentes na postura moral. Eu sei o que é letal nas atitudes insanas, modelando a vivência, rejeitando a gana. Pois desde minha infância eu assisto o terror, o alcoolismo e o cigarro no meu lar se infiltrou, atrasando os ponteiros do relógio família. O segundo era a hora quando vinham as brigas. É meio deprimente ver seus pais se pegarem, a certo ponto se humilharem nos pequenos debates. Mas é certa vantagem ser reflexo do espelho, crescer, amadurecer e caminhar do seu jeito. Pensar no que falar, ter atitude de homem, pois os covardes familiares na cachaça se escondem. Afundam seus problemas, meia dose de morte, meio dia sem motivo se entregam aos poles. Goles e mais goles, tudo gira mais rápido, pronto, game over, finalize o seu caso. Porra, pra que isso se tem tudo que queria, sua esposa, moradia e seus filhos na vida? Você se arrepender não é difícil, difícil é entender o motivo por qual estou te reprimindo. Relatando os atritos que nos fizeram sofrer, na busca de um belo amanhecer. Você se arrepender não é difícil, difícil é entender o motivo por qual estou te reprimindo. Relatando os atritos que nos fizeram sofrer, na busca de um belo amanhecer. Pra bom entendedor meia palavra basta. Está estampado na sua cara que a vida é velhaca. Ensina de modo rude seus macetes e truques. Boçal você se ilude num simples ato ilustre. Sorrisos ou risadas, um dos dois é navalha. Na maldade só retalha a vergonha na cara. Acaba com a farsa que é vivida há tempos. Recupera seus talentos, engrandece o seu reino. A vida não é só brilho de seu ser, não sou tolo. Paciência tem limite, vai até o pescoço. Se não aguento, falo tudo que tenho a falar. Jogar na cara é diferente do que aconselhar. Chegar a me mostrar tudo além do horizonte é vivamente atitude, é de homem pra homem. Pondo a pedra em cima desse belo passado, ironizando que um dia nós não fomos amados. Unindo nossas mãos até a outra calçada, pensando quando pode haver sossego nessa morada. Sentindo o perfume das rosas e não a dor dos espinhos, pra que não haja mais um filho sozinho. Você se arrepender não é difícil, difícil é entender o motivo por qual estou te reprimindo. Relatando os atritos que nos fizeram sofrer, na busca de um belo amanhecer. Você se arrepender não é difícil, difícil é entender o motivo por qual estou te reprimindo. Relatando os atritos que nos fizeram sofrer, na busca de um belo amanhecer.